Paz do Senhor. A Bíblia diz que se nós não temos nada que edifica, é melhor ficar quieto, é melhor não abrir a boca. Mas também a gente corre um risco quando a gente conversa e não abre a boca, o outro abre a boca. Eu passei 10 minutos com um cara negativo. Ele só falava mal de tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Eu me cansei. Eu me esgotei. Aquele cara me deixou exausto. Ele estava enfesado. Foram 10 minutos terríveis. Bom, chego aqui em casa, abro o computador, vou ler meus e-mails. Ele: Hélio, muito obrigado pela nossa conversa. Eu me senti bem aliviado. Pô, o cara pensa que o meu ouvido é um p... Ei, o cara vem desenfezar em mim, eu não sou lata de lixo. Como é difícil aguentar um cara amargo, azedo, negativo. Mas tem que orar por ele. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã. Bom, mas é melhor ouvir besteira do que ser surdo, não é verdade?